Depois da direção da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu 2, a PEF2, revelar, na reunião do Gabinete de Gestão Integrada, que somente neste ano mais de 700 celulares foram apreendidos dentro da instituição, agora a revelação de uma apreensão na tarde de ontem deixa mais fácil de entender como as coisas chegaram ao ponto em que chegaram. Na tarde de sexta-feira, às 16 horas, uma equipe da Polícia Militar de Foz do Iguaçu, juntamente com agentes penitenciários do DEPEN, Serviço de Segurança da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, acabaram interceptando um kit cadeia, mas esse extrapolou o limite dos que já haviam sido apreendidos. A contagem do material revelou 2,115 gramas de maconha, 13 aparelhos de telefonia celular, 2 chips para celulares, 182 pacotes de fumo, 35 isqueiros, 1 cartão de memória para celular, 1 espelho e uma corda de aproximadamente 28 metros. O material apreendido foi encaminhado à 6ª SDP por agentes penitenciários e por policiais militares para apresentação ao delegado de plantão. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.